sentado sobre o trono, à semelhança de um cordeiro, que foi morto, mas vive para todo sempre. Ele é digno de glória. Oh,